Nós vamos gravar fala áudio geral. Nós vamos gravar áudio geral. Então, é, não tem. Dificulta um pouco mais a edição, né? Então, assim, vamos procurar não falar uns por cima dos outros. Se tiver. Ó, aí não faz isso que o Flávio tá fazendo. Tipo, se alguém estiver falando, diz o nome da pessoa, se souber, claro, né? E pede pra falar uma coisinha. Peraí, deixa eu falar uma coisinha sobre isso. Pra não perder, porque senão a pessoa, não, vou esperar, acaba esquecendo, deixa passar, e aí não tem como voltar lá naquele assunto. Só fala, peraí, deixa eu falar isso, e aí fala, beleza. Não tenta falar Vossa por Excelência. Cima, senão não vai. Vossa Excelência, tá. Quero ter a palavra, Vossa Excelência. Vossa Excelência me concede uma parte. Aí o cara, tá bom, você só tem 17 minutos pra poder concluir, hein? Só isso. Não utiliza mais do que isso. Vossa Excelência, 17 minutos é pouca coisa pra falar. Você tem o mesmo tempo que o Bolsonaro no primeiro turno pra falar. Porra! Boa noite! Acabou! Corta! Boa noite! Acabou! Cuidado com a faca! Ah! Deu, acabou! Caralho! Você está embarcando na maior viagem nostálgica da Podosfera, Machine Cast! E aí, pessoal, tudo bem? Aqui o Timblu, bem-vindos a mais uma viagem no tempo. E se for para o bem de todos, diga que ficarei. Tá bom. Muito bom. Pode ficar. Fica aí, tem um cantinho aí, pode ficar aí, tá tranquilo. Junto aqui conosco, o Flávio Azevedo. Fala, galera. E pela família, voto sim. Caramba. Também aqui hoje, Eduardo Filhote. Junto aqui conosco, Neilson Lopes. E agora ele, Ricardo Spider. Bom, Flávio, diz aí pra mim, Flávio, cadê esse pessoal? Ah, deve estar tudo dormindo nessa hora, não? Tudo dormindo, né? Spider deve estar chegando do trabalho, então... É. Não tem ninguém, absolutamente ninguém, pra fazer boca de urna aqui. Então, eu e o Flávio, a gente fez uma convocação aqui em massa de eleitores que vão indicar os seus candidatos nessa noite. Então, Flávio, vamos começar a apresentar o pessoal aqui. Primeiramente, ele, Anderson Costa. Olá, boa noite. Muito prazer a todos aí. É muito bom estar gravando pela primeira vez. Olha só. Ouvinte lá desde o cast beta. Aí, diz aí, Anderson, tu chegou a ouvir o cast alpha, não? Ah, isso aí é uma lenda, né? Sim, mas poucos é uma lenda. Mas tu ouviu ou não? Não. Ainda bem. Ainda bem. Junto aqui também ele, Richelle Ítalo. Opa, olá a todos os ouvintes aí do Machine, aos membros. Primeira vez que eu tô aqui, é um grande prazer estar aí presente com vocês. Olha só. O Richelle também, que já acompanha há bastante tempo, eu acho que lá do começo também, não exatamente bem do comecinho, mas ali dos primórdios ali também, né, Richelle? Exato. Faz muito tempo que eu acompanho. Olha só, Richelle que é youtuber profissional aí, mas hoje Nossa. Tá aí só no podcast. Também aqui, vindo lá do EitaCast, Wagner Freitas! Opa, é nóis! Aí eu e o Wagner gravamos recentemente aí um episódio do Podosfera Unida. Provavelmente essa altura vocês já ouviram lá no Caputino Cast, né, Wagner? Isso, provavelmente, cara. Provavelmente, foi bem legal. E gravamos um outro cast aí que vocês nunca vão ouvir. Ah, que pena. Acontece. É, exatamente. E também aqui, né, novamente, olha só. Já é o segundo cast, Flávio. Será que isso quer dizer alguma coisa, Flávio? Não, acho que não quer dizer nada. Não quer dizer nada? Então tá. Não, é porque eu tô temendo meu emprego, entendeu? Mas eu já não quer dizer nada, não diz nada. Cara, eu já te disse, o teu emprego tá garantido, porque eu não estou procurando uma vaga para estagiário. É só pra membro fixo. Então, o Fernando 3D está aqui de novo. Fala, Fernando. Fala, galera. Tamo de volta aí, graças a Deus. Olha aí. É glória a Deus. Ah, e o Feliciano. Aceita. E o Feliciano é um maçom. É maçom. Nossa. Tá com, que tá com pombagira, não é isso que ele falou? Isso. Eu tô me datando mais ainda. Olha só. Bom, pessoal, como vocês já devem ter percebido aí nas artes, né, nos spoilers, nos posts e nas espalhados aí, nos spoilers espalhados pelas redes sociais, hoje nós vamos falar de política. Ah, mas vocês vão falar de política? Ah, o Bolsonaro, Haddad, Lula e Dilma e não sei o que. Não, nós vamos falar de política, né? Nós vamos fazer uma eleição nostálgica aqui, só com personagens da cultura pop antiga aí, certo? Porém, antes nós temos os nossos recadinhos pra você que gosta de espalhar fake news lá no Facebook. Entre na nossa página, que é facebook.com/machinecast, ou entre no grupo do Facebook, que é facebook.com/groups/machinecast. Você também pode twittar lá no Twitter, que é twitter.com/machine_cast. Você também pode ver e receber os spoilers das artes lá no Instagram, que é @machinecast. No post tem link aí pro grupo do Telegram. E essa semana, né, na semana da gravação, a gente criou o grupo do WhatsApp. Então você também pode ir lá no site e pegar o link para poder ingressar no nosso grupo no WhatsApp, ok? Porque no WhatsApp a gente consegue disseminar mais fake news mais rapidamente, né? Porque tem o maior número de usuários. Então, Flávio, para quem vai a indicação hoje? Então, já que você tá falando negócio de fake news, é para aquela sua tia que fica botando corrente, espalhando fake news no WhatsApp. Quando ela meteu uma fake news, tu já fala assim, toma aqui, ó, ouve isso aqui, para de mandar fake news e ouve o cast que é melhor. Olha aí. Ok, ok. Então vamos nos preparar aqui para indicar os nossos candidatinhos, certo? Então, vamos pro cast! MachineCast, o podcast que vai voltar no tempo. Faz um tempo e tanta gente a trabalhar, de repente essa clareza pra notar, que sempre foi sincero e confiar, sem medo de ser feliz, quero ver chegar. Pessoal, voltamos e agora vamos começar aqui a falar de política, né? Porém, antes da gente começar falando aqui, indicando os nossos candidatinhos aqui, vamos falar da política atualmente. Gente, nós não vamos aqui de maneira nenhuma expressar ideias ou discutir sobre política, porque a gente no MachineCast, a gente é contra qualquer manifestação política. Piadas e coisa e tal, tranquilo, todo mundo faz, que eu acho que as pessoas deveriam levar para esse lado. Eu queria comentar sobre a situação que a gente vive hoje, principalmente nas redes sociais. Pessoalmente, eu não vejo isso. Na minha empresa, existem vários tipos de divergências e coisa e tal, mas eu consigo conversar com uma pessoa que é de uma ideologia, de um partido ou de um candidato totalmente ao contrário do meu ou da minha, enfim, dependendo do estado, se tem alguma governador, igual aqui no caso do Sul são dois homens, e tanto para a presidência também, sem gerar nenhum tipo de conflito ou atrito, cara. Mas eu não vejo isso nas redes sociais. É muita briga, é muito xingamento. e principalmente fake news. O que mais me irrita é fake news. Eu não tenho nenhum problema de ver alguém postar algo sobre o seu candidato, sobre o candidato da, contra aquele candidato, enfim, não tem nada, nada contra. Vejo muita gente excluindo, amiguinho, parente, coisa e tal. Mas eu não suporto fake news. Eu já excluí pessoas por fake news. E não tem problema se o fake news é contra o Bolsonaro, é contra o Haddad. Eu não gosto de fake news. Então, esse é meu único porém. De resto, pra mim, tá tranquilo. Flávio, pra ti, como é que tem sido essa eleição aí? Cara, eu não vejo a hora de acabar, cara. Eu abro, eu não tô conseguindo abrir o Facebook, cara. Eu fico 2 minutos no Facebook e quero sair, cara. Exato. Porque é só isso que fala. É só isso. E como eu tô falando, como você falou... É, pessoalmente o pessoal fica de boa mesmo, né? Aí nas redes sociais o pessoal quer tirar uma de valentão, aí quer xingar, sim, quer tentar desmerecer a pessoa por ter uma opinião política, e isso não vai levar a nada, cara. Você não muda o voto da pessoa xingando a pessoa por ela ter uma posição diferente, exato, da sua, cara. Não, exato, muda. Wagner. Não muda, né? Cara, assim, a minha opinião é a seguinte. É, atrás da tela do computador, cara, todo mundo é herói, né, cara? Aí a negada... aí a negada desce a língua mesmo, pronto. Mas, como você falou aí, no confronto, assim, na vida real, assim, o pessoal é mais tolerante mesmo. Porque a internet dá aquela força pra gente, né? Pois cara, fica escondidinho ali. Parece que, ninguém... parece que eleva o testosterona, né, cara? É, ninguém vê tua cara mesmo. Você bota aí um bonequinho aí que nem eu aí, você pode falar mal de quem você quiser. Eita, porra, peraí que eu vou colocar minha foto aqui. Richelle. Ah, cara, eu acho que não é exemplo maior de mau uso da internet do que dessa maneira, né? Mas acredito que se o cara quer convencer alguém, não, realmente não vai ser xingando, não vai ser discordando. É mais fácil você ir para uma calçada, conversar com alguém que tá indeciso e propor os ideais do seu candidato. Mas é como o Flávio falou, realmente tá complicado o Facebook. Eu já não entrava, e agora que tá difícil. Você tem que rolar 700 vezes para encontrar alguma coisa que lhe interessa. Esses dias eu encontrei alguém aqui desse podcast que postou algo diferente de política. Postou que prefere The King of Fighters 97, estava lá escrito assim, ou melhor, estava sendo The King of Fighters 97. Eu fui lá e comecei a xingar. Eu comecei a xingar. Você só quer criar polêmica na internet, no Facebook? Fica falando essas bobagens? Seu fascista? Xinguei. Ô, Tim Blue, há pouco tempo, acho que há uma hora atrás, eu vi uma publicação de um membro aqui do Machine relacionando quadrinhos com política, cara. Sim, eu vi. Nossa, você viu. Então, Anderson, fala aí, Anderson. Então, eu, diferente de vocês, eu já dropei o Facebook já tem um tempo. Não sei nem o que acontece lá. Mas nem tem a ver com política nem nada, né? Tem a ver que tu é casado, é isso, né? Também, casado. Eu tô quase assumindo a posição do Felipe já. Chicotada pra lá e pra cá e trabalho em casa. Alguns ouvintes nem devem saber de que Felipe e o Anderson tá falando aí, mas Felipe é o Felipe Zu. Ouça dos 50 pra trás que tu vai lembrar quem é o Felipe Zu. Isso. Where is the Felipe Zu? Ô, Felipe, se estiver ouvindo, ó, saudades. Tô fazendo um coraçãozinho aqui pra câmera. Mentira, eu tô com a webcam desligada. Então. Mas assim, essa eleição tá tão acirrada, tão brigada, tão guerreada, que no dia 12 as pessoas esqueceram, inclusive, de trocar a foto pra criança do perfil do Facebook. Uhum. Só nem trocou foto. Nem lembrou, nem quis saber disso, nem lembrou que era dia das crianças. Antigamente todo mundo botava fotinha, né? Aqueles estão esperando chegar o dia de finados. pesadão. Ai. Essa okay. Política toda aí. Humor negro, hein? Ok. Mas vamos deixar a política real e vamos para o que interessa, que é o nosso foco aqui do MachineCast, certo? Vamos lá. Bom, né, como isso aqui não é uma democracia, vamos logo pro sorteio honesto, né? Não podia começar o MachineCast, né? Eu até acredito que os nossos convidados aqui não iam gostar de participar do MachineCast que não tem um sorteio honesto, né? Então, não, bora tem lá. Que ser honesto. Tem certo, essa é a moeda de duas caras, realmente. Então, só duas caras, né? Tão honesta quanto a política brasileira. Sim. Muito honesta. Eu gostei muito do que o Nilson falou na outra gravação. É tão honesto que nem a urna eleitoral só aperta um número e já vai direto pra outro. Ah, eu achei muito engraçado aquilo. Mas enfim, vamos lá, deixa eu rodar. Deixa eu apertar aqui os números na urna pra ver o que dá. Nossa senhora, olha aí. Saiu eu primeiro! Eu sou. Saiu eu primeiro, olha aí que delícia. Segundo os sites aí de hoje, essa sorteio aí foi igual o VAR do jogo de ontem. Sim. Pô, foi legal ver a torcida do Corinthians gritando: VAR Corinthians! VAR Corinthians! Puta merda! Falou tanto VAR que foi mesmo. Ai, ai, ai. Então, deixa aqui eu indicar primeiro, deixa eu explicar para os nossos queridos ouvintes aí qual é o critério aqui. Cada um de nós vai indicar um candidato da cultura pop que a gente gostaria que fosse presidente do Brasil, ou presidenta, né? De acordo aí com a nossa querida ex-presidente Dilma, a impeachmentada. Então, não tem um critério específico. Pode ser qualquer figura da cultura pop, desde que não seja um personagem real, né? Alguém do mundo real, tipo um artista, político de verdade, enfim. Não vale Sérgio Malandro? Puta merda. Sérgio Malandro não valeria, só se fosse o Sérgio Malandro lá do filme do Faustão, aí valeria. Então assim, vale homens, mulheres, super-heróis, animais, criaturas, desde que eles tenham um intelecto suficiente para comandar o país. Ok? Aí tá fácil, pô. Apesar de quê, né? Se a gente fosse basear nos que já estão lá agora, é fácil. Apesar do que o último... Os que já estiveram também, né? Conta também. Pois é. Pô, mas tem lá é animal. Eita, pô! Com base no histórico, não vai ser muito difícil achar um melhor, não. Aqui, a questão não é arranjar um melhor, né? Um que seja bom pro critério que a gente vai. E aí, indicando esse personagem, né? A gente, no caso, a pessoa diz o porquê que ela gostaria que ele fosse presidente. E em seguida, sim, alguém pode se manifestar a favor ou contra, sem problema nenhum. Basta pedir a palavra e falar aí. Pra gente discutir um pouquinho sobre cada personagem, ok? Quando terminar o cast, no post vai ficar uma engraçaquete com o nome dos candidatos e os ouvintes vão lá e votem pra saber quem vai ser presidente do Brasil. Uhum, quem okay. É o presidenciável. Então, eu vou começar aqui e a minha indicação é baseada na experiência, né? E pra mim... Eu acho que para se governar um país, uma nação ou até mesmo a sua própria casa, a pessoa tem que ter experiência. E não existe, para mim, ninguém mais experiente do que uma pessoa que tenha mais de 250 anos, né? Uhum. E essa pessoa é o mestre ancião. Boa. Shiryu. Aquele baixinho verde? Esse mesmo. Roxo. É roxo? Roupa verde. É roxo. É roxo, roupa verde e pele roxa. Shiryu. Bom, Shiryu. Pra mim, fica bem claro que experiência ele tem de sobra. Porra, o cara viveu 250 anos na China. Porra! Ele viu coisa pra caralho. Mas aí você tem que levar em consideração a vida que ele levou nesses 250 anos, né, cara? Sim. Se ele tivesse sido um merdeiro do caramba. Aí não foi. Não foi porque tava vivo. Que foi merdeiro não dura muito. Tu já viu? É, me diz uma coisa. Tu quer mais merdeiro do que traficante? Me diz um traficante que tenha 50 anos de idade. Não, mas aí você pegou no, numa vertente aí hardcore demais. Não tem traficante velho, cara. Eu digo um merdeiro do bem, cara. O merdeiro do bem, eu não sei. Ah, o merdeiro do bem. É, só pequenos delitos, entendeu? Ah, merdeiro do bem morre de câncer. Como o senhor tem 250 anos, passou 200 anos sentado. Imagina o é calo na bunda, hein? Do cara, velho. É, imagina, tem que ver que depois de fazer tantas merdas, que nem diz aí o Wagner, depois de tanto tempo, o Richel, não dá pra se fazer muita coisa, só ficar sentado mesmo. É. Mas pra governar o país não precisa fazer muito mais do que ficar sentado. Ou precisa? É isso aí? Não, não. É, vai ficar assinando papel, porra. É, tá ótimo. Chama o Shiryu, assina aquele papel. pra mim, é muito claro que pra se governar uma nação tem que se ter experiência. Ninguém tem mais experiência no mundo do que o Mestre Ancião. Vai passar todos os ensinamentos, vai ensinar como é que as pessoas fazem pra superar o câncer, né? Pra lidar com a falta de visão, sabe? Vai saber equilibrar as coisas, sabe? Vai te ensinar a não morrer perdendo tanto sangue. É, não, se caso tu tiver numa fria, ele te manda uma ajuda, entendeu? E tem uma também, né? É. Pô, é o bolso ancião, né? Se tem um lugar que não chega água e tem um rio mais ou menos perto, ele faz a corrente do rio voltar, entendeu? Não, pra passar pra aquela cidade. Melhor do que isso, Flávio. Melhor do que isso. Ele vai te ensinar a fazer isso. Não é? Né? Veja só. É. Briga, olha. Briga de rio, né? Sim. Né? Briga de rio. O rio descia, não subia. O outro, mas subia, não descia. Não é pra cá, não. Aí vem outro. Não quero também. Melhor do que isso, Flávio. Joga pra lá. Aquelas parte mais humilde, né? A periferia, coisa e tal, que quando chove alaga tudo, tá ligado? Ele vai lá e ensina as pessoas a fazer a água da chuva sair ao contrário. Daí a água da chuva vai pra onde? Vai pro centro, pra onde tem os prédios que não alagam. Não, cara, do jeito que ele é sinistro, ele vai fazer chover pra cima, cara. Ele inverte o fluxo, pô. Ele vai fazer chover pra cima. Foi o que eu pensei em fazer chover ao contrário, né, cara? Chover de baixo pra cima. É, e quando todas as esperanças forem, né, já tudo já foi testado, tudo já foi feito e coisa e tal, ele vai sentar e vai falar pra ti. É apenas o destino. Não. Não tem muito o que fazer. É isso, fazer o quê? Mais alguém quer comentar alguma coisa aí sobre o nosso querido mestre ancião? Não, e fora que se der merda, ele sai do casulo e vai pra cima, né? Caraca, aí sim. Aí sim. Não é? Pois é, mas ele vai morrer em seguida, não é? Não, aí ele volta e faz aquele negócio de novo, pô. A técnica proibida lá, o sopro do... Eu sempre fiquei na dúvida se ele, no momento que ele fez isso, ele envelheceria normalmente a partir dali, morreria depois, ou se ele ia voltar a ficar velho de novo, depois sair da casca outra vez. Eu acho que ele pode fazer isso direto, né? Eu acho que não. Uma vez só? Eu acho que é uma vez só. Saiu dali e acabou. Não, mas aí ele tem a vida normal. Aí ele tava com 14, 15 anos, pô, do jeito que é Cavaleiros, pô. É, pois é. Tá com 15, aí tem mais 60, 80 anos ainda aí. Então tá. Levando em conta... Fala. O tempo que é levado, né? Cada cena, então dá pra somar aí uns milhares de anos. Pois é. E pra um cavaleiro que todo esse tempo de idade aí é muita coisa, né? Um cavaleiro que tá acostumado com 8 anos de idade já ser mestre. Pô, não é? Né? Tipo o Camus, que tinha 10 anos de idade quando ensinou o mestre de Yogi, que tinha 6, enfim. É. Kaique ensinou Yogi, que tinha 2. Puta que pariu. Então vamos para o próximo candidato aqui e o seguinte do sorteio honesto aqui é o Richelle Ítalo. Vai lá, Richelle. Sou eu. É, meu candidato já é bem diferente do do Team Blue aí. Não tem muito, muito tempo de vida, mas é um grande líder. Então, é. Pelo menos na minha opinião, né? Sim. E eu tô falando do do Lion, dos Thundercats. Caraca, mas essa, essa, mas aí não, mas aí tu pegou o oposto do meu, cara. Puta que pariu. Não. O cara é novo num corpo de velho. É, é o contrário, pô. Apesar, então, justamente o que eu falei, apesar dele ser, né, o seu é muito ancião, meu é muito novo. Bota novo, né? Apesar dele ter crescido só fisicamente, ainda representa um, um grande líder pra, poderia ser pra nação. E os ministros, além do, os ministros são a, os é, além né? do exatamente. Além dos do, de além dos grandes motivos para Lion ser o presidente, né? Então, como todo presidente tem seu conselheiro, seu, seu conselho máximo. O vice, não é? É isso, né? Eu acredito que melhor do que Jaga, né? Eu acredito que não existiria. Imagina se no lugar do Jaga fosse o Mestre dos Magos. Aí deveria mas... sair da, da lama, né? Não, mas não, aí não, mas aí toda hora que ele ia procurar ele, ele ia sumir. É. Cadê ele? Cadê? Né? Não tem. Mas eu acho que tu queimou a pauta aí de alguém. Vai que, queimei? Escolhe, é, vai que alguém escolhe o mestre dos magos, né? Será? Pois é, por isso que a gente evita falar outros nomes. Ah, perdão. Bom, então, é, tendo esse vice como o Jaga e seus ministros têm uma base muito forte. Por exemplo, o Pantro, né? Poderia ser um ótimo ministro da, da defesa ou algo assim. É, mas tem um problema, cara. Eita. Porque o problema é que ele tem um cara da família Sarney é, contra ele pra fazer oposição ao governo, que é o Munhá, né? Ah, com certeza. Caraca, aí não. Entendeu? Aí o problema é isso. Tem o cara lá pra fazer oposição. Por mais que ele é novo, vai ter golpe. Vai ter golpe. Vai ter golpe. Não, mas. Mas eu acho que o Munhá tá mais pra. O Munhá tá mais pra Temer, hein? Ah, também. Caraca. Mas é, vamos lá. É uma base consolidada, né? Tá, mas ô Richelle, me diz uma coisa. Só pelo motivo de ser um líder, eu não tenho certeza se o Lion seria um bom presidente, cara. Me dá mais, mais coisas pelo qual. Bom, pra mim é, como eu falei, a presidência não. A gente não deve levar em conta só o presidente em si, mas seus ministros, né? Como eu falei, o Pantro, tem a Chitara, o Tigra. A Chitara, que de quando em vez é, prevê o futuro, então isso aí acho que evitaria muitos problemas. Caraca, né? Isso daí eu não, na... sabia, eu não lembrava que era isso. Não sabia disso aí. E tem a espada dele, que tem a visão ali do alcance, que pode ver o pessoal já pegando propina, já, além do alcance. Seria meu próprio. meu próprio. Se alguém for pegar propina, alguma coisa, corrupção, a espada dele já vê além do alcance, aí ele já sabe já quem pegar, né? É. Seria meu próximo argumento, né? A espada justiceira evitaria uma Lava Jato 2.0 aí. O bom é que se alguém for te dar uma facada, tem a luvinha pra defender, né? O danado é se ele usar em proveito próprio, né? Usar a espada justiceira pra saber se ele não vai ser pego nas falcatruas, né? Porra, então, mas usar a espada justiceira... Pra fazer. Ele vai ser presidente de qual país, amigo? Mas ele, pra ele, ele pode achar justo ele encher o bolso de dinheiro? Exato. E temos que lembrar que ele vai ser presidente de qual nação? Porra. Brasil. Fica a dica. Ah, não, porra. Fica a dica. Mas aí assumir que toda nação é corrupta. Não, eu tô falando da nossa. Pô. Não, só o Brasil, só. Eu tô falando da nossa casa. Tô falando da nossa casa. Ainda bem que eu moro no Rio Grande do Sul. Não, o bom é que ele pode esticar a faca dele antes da do outro, né? Quando o cara for dar a facada, ele estica dele, cadê? Ele estica, já vai no cara primeiro, né? É isso aí. Já... Briga de faca. Briga de faca. Mas eu acho que o Pantro deveria ser o ministro das construções civis. Eu não sei qual é o ministério que cuida das construções, mas o cara que pega uma nave, que pega uma nave em pedaços e constrói uma base? Porra! É, ele poderia ser o ministro da ciência e tecnologia, ou sei lá. Eu acho. Tipo aí, né? O cara. Se você chega num planeta que não tem nada e você reconstruir o Thunder Tank, né? O cara faz um tanque. Pô, não, obra superfaturada não tem, né? Ele fez a toca dos gatos com a nave que caiu e se despedaçou, cara. Com os restos da nave. Porra! Bem lembrado, bem lembrado. Ele juntou três parafusinhos, duas arruelas e um tanque, cara. Ele tinha que ser o ministro da defesa, porque daí ele pega, faz um Thunder Tank pra subir o morro lá no Rio. Pô. Sobe fácil. Olha só. Caraca, velho, olha só que loucura. Porra, passei a gostar, hein? Mas aí eu acho que não seria só o Lai, seria o Thundercats no governo, hein? É a chapa toda. A bancada inteira, né? A bancada inteira, exatamente. É. Bancada da família, pô. Porra. É. Pô, além de ser um bom líder, né? O cara é um gato, né? Nossa, que pariu, hein? Nossa. Pra sorte. Foi boa, essa foi boa. Não, mas foi boa, a piada foi boa, cara. Tá de sacanagem. Foi boa. E se tiver reeleição, já tem um mascote. Ah, Snarf. Então tá, fica aí o candidato do Richelieu. Gostei do candidato, achei legal. Vote nele. Vote. Próximo a falar aqui, o próximo candidato, próximo participante a indicar, o seu candidato é o Wagner Freitas. Vai lá, Wagner. Opa, vamos lá. Ó, é o seguinte, o meu eu escolhi baseado na atualidade, tá? Apesar de ser um cara velho, mas tá baseado na atualidade. A gente vive numa sociedade muito violenta, né? Sim. Violência tá, invadiu aí, não tem mais lugar seguro. E tem que colocar um cara violento no poder também, que é pra ver se dá uma contrapartida. calma, não levou nenhuma facada. Ele deu algumas. Mas o candidato, cara, o meu candidato, cara, é o Max Rokatansky. Caraca, quem é esse louco? Nunca ouvi falar. Mad Max, porra. We don't need another hero. Mad Max. Agora eu vou explicar por que eu escolhi ele, tá? Eu escolhi ele porque ele tem um carro foda. Sim. Ele tem uma roupa foda. Ele vive num mundo de bosta e deu um couro no Master Blaster. Não preciso falar mais nada. O cara tá no Brasil mesmo. Caraca, e outra, eu achei que ele já ia assumir no começo do ano, agora na greve dos caminhoneiros. Era um período perfeito pra ele assumir, né, cara? Perfeito. Porra. Mas assim, cara, outro ponto aqui que eu tenho que pontuar é o seguinte, cara. O Max, cara, ele é um cara tão foda. Que é o seguinte, cara. O bandido que chora só por saber que ele tá na traseira do carro dele, cara. Porque o cara é foda. Tá ligado? É porque o cara é foda. Então, o Max Rokatansky aí pra limpar as ruas aí e tal, deixar as estradas mais. Seguros e a população toda. Mas e como é que ele ia fazer pra combater o crime nas estradas com tanto pardal que a gente tem, cara, nas estradas? Não, mas aí ele ia regulamentar isso tudo, cara. Ia ser tudo terceirizado. Ia soltar os pardal todos, entendeu? Ia soltar os pardal e ia ser tudo terceirizado. Caraca. Eu acho que ele ia trabalhar muito, muito, assim, ele ia dar foco na Petrobras, cara. Ah, sim. O plano de governo todo dele ia ser focado na Petrobras. Focar, exato. Tem que ser Minas e Energia e tal. Sim, porra. Porque senão como é que ele anda naquele V8 dele? Né? não tem como, né? O bicho cada acelerada fazer um redemoinho no tanque, né? Não tem como. Cada acelerada 15 reais de gasolina, do jeito que tá hoje. É, aí o preço da gasolina tem que cair, né? Porque senão não viu, né? Ele não ia conseguir sair de carro. Eu acho que ele ia deixar o preço da gasolina parecido com o que é na Venezuela pra poder ter os carros que ele tinha. É, tá louco, tem que. Ah, e fora que o mundo que ele vive tá parecendo na Venezuela também, né? Caraca, se ele soubesse o preço da gasolina na Venezuela e como tá a Venezuela, ele ia se mudar pra lá. Ele ia querer ser preso na Venezuela. Ele ia dar dois. Ele ia pegar 2 dólares na carteira e comprar a Venezuela, do jeito que tava parado lá. 2 dólares. Ai, meu Deus, olha só, cara. Mad Max, olha, jamais pensaria nisso, jamais, jamais. Ai, ai, ai. Que cadeira da Câmara dos secretários, dos ministros do governo do Mad Max a Tina Turner ia ocupar? Ah, cara, ela ia ser a ministra lá da Casa Civil. Ele ia botar as pessoas de gladiar pra se matar. Exato. Resolve seus problemas civilmente. Resolva, é. Fazer uma cúpula gigante. Tá. Te vira, ó. É com vocês agora. Quem sair vivo. Faz tá, uma tá com razão. Aí que eu vou começar a cantar. E ela é simplesmente a melhor, né? Ela é simplesmente a melhor, né? É, o problema dela é só o nome, né, do personagem, que é um nome bem bosta, né, cara? Como é que é o nome do personagem dela? Aunt Entity. Saúde. É, Aunt Entity, que foi traduzido aqui pra Tia Entidade. Ah. É um nome bem bosta. Tia Entidade? Caralho. É um nome bem bosta. Ainda bem que não falam muito o nome dela no filme, né? Acredito eu que deve falar uma ou duas vezes só. Caraca, eu fico imaginando ele subindo a rampa com o carro dele. A rampa do. Porra, que cena, velho. Nossa. Tem um cavalo de pau ali na frente daquelas duas cumbuquinhas, né? Aquela cumbuquinha, né? Tá louco. Não vai ter essa gasolina toda pra subir, não, velho. Essa rampa aí. Ah, mas tem, ele é o presidente, pô. Do jeito que ele é, ele amarra o Temer atrás do carro e sai com o carro. E sai puxando, ah. Caraca, velho, caraca. Rapaz do céu, eu fico imaginando ele pedindo o número ou o endereço dos envolvidos na Lava Jato pro Moro. O Moro dá. E aí os caras estão andando na rua e aí olham no retrovisor e vê o carro do Mad Max e já começa a chorar. Ah, o cara chora na hora. É, o cara regala o olho e chora na hora. Aí é na hora, ele mesmo sozinho vai lá e resolve o assunto. É. A operação leva o carro, porque ele tá levando o carro dele, né, pra operar. Porra, sensacional, sensacional. Essas aí, parece aí, não esperava. Muito bom, muito bom. Top. Valeu Deus. Então, Wagner. Show de bola. E o próximo aqui é o nosso querido Anderson Costa. Vai lá, Anderson. Então, foi uma escolha difícil aqui, eu fiquei entre dois, mas colocando os prós e contras aqui, eu acho que o melhor eleito aqui é um cara que tem que pensar rápido. Eita porra. Tem que ter o gentil brasileiro. Eita porra. Cheio das gambiarra. Não, mas peraí. O candidato se for pra ter jeitinho brasileiro, já tem, porra. Não precisa outros. Já tem? Não, não. Mas esse aí vai ser pra melhorar. Ah, pra melhorar. Esse vai ser pra melhorar. Já vi tudo. É, o meu candidato é o MacGyver. Rede Globo apresenta... Profissão Perigo. Filha da puta! Para com essa porra aí, meu irmão! We'll be right back. O cara com um arame e dois chicletes, ele conserta o Brasil, mano. Exatamente, cara. Ele tem solução pra tudo. Caraca, velho. O pessoal tá se superando. Puta que pariu. Pô, vai, cara, tirar a gente do prego easy. Cara, o pessoal reclama aí que nosso exército não tem armamento, não tem nada. Pô, o cara criou um míssil aí com cano, pedra, madeira. Vai armar, cara, nosso exército pra guerra. O cara vai equipar o exército com Coca-Cola e Mentos. Exatamente. Que isso, cara? O cara cria um jet ski com caixão, quer mais o quê? É exatamente. Ele tem solução pra tudo nesse Brasil. Caraca, porra, velho. Porra. Nossa, é um cara de atitude, pensa rápido, toma a dianteira. É o que a gente tá precisando. É. Tem solução pra tudo. Pra tudo. E se ele for preso por algum crime, ele se livra fácil com canivete. Esse aí nem precisa de ministro, com certeza. Sim, faz porra, ministro aqui. Não, sozinho. Ele pega um chiclete e bota lá. É, ele cria um ministro ali com um esfregão e rolo de papel higiênico. Ele criou um robô que abre a geladeira, né, pra pegar cerveja pra ele. Ele faz os ministros dele com um clipe, cara. Com certeza. O exército ele faz com palito de fósforo, não é brincando? É. A aeronáutica, ah, então, é com um avião de papel, né? E aí, e tudo que a ONU pede é sustentabilidade, ele usa tudo material reciclado. Sim, não. Sim, porra. É. Aí o pessoal o pessoal agrícola diz que não tem, não consegue plantar porque não tem chuva, que não sei o quê. Aí ele vai lá, pega dois clipes, um lápis e um guarda-chuva e cria uma máquina que faz chuva. Porra. Pronto. Aí, problema resolvido. Caraca, velho. Não. Sensacional, cara. MacGyver. As possibilidades que isso pode trazer pro mundo, cara. São pro infinitos. Mundo não, pro Brasil, né? Pro mundo, né? É, pro Brasil, né? Foda, é, sim, né? Pro Brasil, pô. É. Eu não quero resolver os problemas do mundo, não, pô. Eu quero resolver os problemas do Brasil. Só do Brasil. Se foda o resto. O mundo que se foda. O mundo vai ser uma ilha cercando só o Brasil. A gente até podia mesmo que fazer que nem o Lex Luthor lá do Superman, lá aquele de 79, eu acho que é 79, que queria, eu não sei se, não tenho certeza se é o primeiro, eu acho que sim, que ele queria explodir a falha de San Andreas lá pra dividir acho que a Califórnia, pra vender depois. Caraca. Podia fazer. Olha o trampo do cara, né, bicho? É. Olha, cara, o trampo que o cara ia ter, velho. Podendo vender logo direto, né, cara? Não, é que daí ia ter praia ali, entendeu? Na parte fudida, tá. Ia ter praia. Claro, ia ficar pro mar e ia ter a praia vender. Porque vender as coisas que não é do negro é fácil, né, cara? O cara chega e vende, depois quem comprou que se vira, né? É. Essa parte aí é fácil de fazer. Mas, Anderson, e diz aí que outras coisas benéficas pro Brasil o Mangave poderia fazer, cara? Como que, por exemplo? Cara, tudo. Um clipes, um canivete suíço aí, um lápis, ele faz tudo. E o chiclete, óbvio. Também o chiclete pra dar aderência. Pode faltar um chiclete. Você acha em qualquer calçada aí que o pessoal joga mesmo é porco? Não? Não é difícil. Material pra ele não vai faltar. Não. Caraca. Cara, ele é o personagem perfeito, o candidato perfeito aí pra resolver todos os problemas do Brasil. Caraca, sensacional, cara. Porra, jamais teria pensado no Macaio. O Brasil vai ter que criar problemas novos pra ele poder resolver. É, ele vai ficar entediado e vai ter que começar a criar problema pra ele. Se levar em consideração, clipes de papel seriam grandes armas, cada escola seria uma base militar. Ainda mais que tem chiclete colado embaixo de cada carteira, né? Já era, acabou. Já é base militar. Valeu aí o personagem, o teu candidato, Anderson. E agora vamos para o próximo. Fernando! Fala aí, Fernando. Teu candidato. Cara, depois dessa maravilha de candidato, acho que eu vou até desistir do meu. Eita porra. Não, brincadeira. Bom, meu candidato vai ser um candidato aí que talvez o Tim Blue não vá gostar muito, né? Mas... Eita, porra. Ah, não. É. Vai ser um candidato espacial. Ai, meu Deus. Ah, já vi tudo. É, não sei se é do espaço, não, mas ele, né? Vai lá, então. É, meu candidato é o grande Chapolin Colorado. Eita, porra! Marcon, como é que não vai gostar, pô? Ué, por que não ia gostar do Chapolin? Não entendi. Ah, Colorado! Colorado, ah, né? Puta que pariu! Porra, caraca! Ai, nada a ver. Pior que... O Tim Blue chama ele de polegar vermelho. É, né? Mas não. É vermelho, não adianta. É, não, eu chamo de Chapolin, pô. E, na verdade, sim, eu ainda, quando falo Colorado... Não, ele era pra ser verde. Nossa, mas fala aí, por que o Chapolin daria um bom presidente, cara? Cara, ele daria um bom presidente pelo simples fato que ele tem todos os fatores pra poder ajudar o país, né? Ele vai usar a astúcia dele. Sim. Né? Ele tem todo o parado pra usar a astúcia. Aí, se precisar, ele tem as anteninhas dele de vinil lá, que permite pegar a presença do inimigo. Então ninguém vai esfaquear ele. Antes de esfaquear, ele vai saber que tá vindo alguma coisa. Fora que esfaquear... todos os movimentos dele são friamente calculados. É, e se esfaquear, ninguém vai perceber porque o uniforme é vermelho. Isso, tá com os caras, vai se manchar, não vai ver. Entendeu? Se bem que no Bolsonaro também ninguém viu mancha, né? Ninguém viu, exato. Não, e fora que ele detecta a presença do inimigo, ele tem a buzina paralisadora. Então o cara para antes de tomar pra casa, atacar ele. Aí, dependendo se ele fosse defender, ele pode usar a marreta biônica. Então, vai todo ter um. Mas ele podia escapar também usando as pílulas de nanicolina. O cara não ia acertar ele de forma alguma. É, as pílulas encolhedoras ali. Mas eu acho. Sabe qual seria a maior vantagem dele, ô Fernando? Ah. Porque só os bons iam estar com ele. Isso. É. Muito bom. Verdade, muito bom. Entendeu? Com certeza. Eu acho que um bom presidente tem que estar cercado de pessoas boas. E ele só permite que os bons sigam ele. Não, na verdade, ele só chama os bons, né? Sim, ele chama. Exatamente. Ele vai chamar, siga meus bons. Aí só quem for bom que vai seguir ele. Quem não for, né, vai ser contra. E fora que ele vai ver todos os problemas de perto, porque é só chamar ele e ele aparece do nada, entendeu? Não, ali é um teleporte violento, né, cara? O cara muda de era, o cara vai volta no... Se ele fizer merda, ele ainda pode voltar no passado, porque ele já foi no Bang Bang, já foi em porra de lugar. O cara aparece Ele foi pra outro planeta, lá andou em cima de pedras, pô. Então, Aerolitos! Aerolitos. Imagina. Aerolitos, verdade. Não, e sem falar no golpe, né, cara? Ele tem a ego voadora, né, cara? Golpe? É a ego voadora. Quem vai tomar golpe? Cara. Não pode tomar. O cara nem assumiu, o outro já tá querendo dar golpe no Chapolin, cara. O cara quer dar golpe no meu candidato. Aí não, cara. Porra, o golpe de defesa, cara. Não vai ter golpe. Tá. Porra, falou em golpe já. Não, o pessoal tá escaldado já. Pô, e fora que o vice dele pode ser o Super Sam, que tempo é dinheiro pra ele, né? Ministro da Economia. Ministro da Economia, cara. Times Money. É isso aí. Caraca, é uma pessoa justa, decente, valente, né? Vai enfrentar com certeza os problemas do Brasil. É, e se houver algum problema de corrupção, ele vai poder se encolher, passar debaixo da porta ali, ficar escondidinho, ver quem tá roubando, quem não tá. E água mole, pedra dura, ferro será ferido. É isso aí. Sim, todos os comícios. É uma coisa assim. Todos os comícios e palestras, depoimentos, de pronunciamentos que ele for dar, ele vai falar essas analogias dele aí, né? Que a mosquita, né? Será que tem chances do Chapolin saudar a mandioca? Pô, aí não, né, cara? Aí não. Acho que não, hein? É só aí não, não sei não. Nossa, eu tô num tocar o vento. Faz morte, hein? tava falando sozinho, tava mudo, né? Nossa, várias referências do Chapolin aí, passou batido, ninguém vai ouvir. Tu tava no mudo. Como lágrimas na chuva, né, cara? É, não, mas o Chapolin vai acabar com a fome também. Por quê? Opa, ele tem as pílulas de nanicolina lá e é só ele encolher a população e dar um biscoito ali que o pessoal se acaba. Porra, mas aí não é o dinheiro que ele vai gastar pra mandar fazer as pílulas, não é melhor comprar comida? Ele gasta? Porque. Mas aqui os movimentos dele são friamente calculados, né? Então ele vai saber regular, né? Mas tem um problema também, cara. É. Porque se vir uma pessoa ruim, se aproveita da nobreza dele também, né? Ele tem um problema com a nobreza dele. Que é porque aproveitam da nobreza dele. Sim, o problema é esse. Tem que torcer para as anteninhas funcionarem. Se não, para alguém do lado dele, vão aproveitar da nobreza dele, vão explorar ele. Pois é. Mas a gente pode ganhar muito em estudos, por exemplo, espaciais, né? Porque não precisa mandar sonda, gastar bilhões em sonda e coisa e tal. Basta mandar ele. É. E um aeroporto. Ele vê que não, tem você... por lá, vem e fala. Não, se você precisar, ele usa as anteninhas como um telefone, né? Isso. Exatamente. Porra, não precisava, né, cara? Todo mundo podia ter anteninha de vídeo, não precisava mais celular. Pra lero, quê? Lero, lero, lero, lero. Eu já tava rindo antes. Ai, ai, ai, meu Deus. Eu procurei esse áudio no cast do Chapolin, eu queria o original, cara. O original era muito melhor que a redublagem, era sensacional. É bom também que... querendo ou não, ele fala a língua de outros planetas, né? Você não vê lá que ele foi pra Vênus, né? Sim. Ou pra Marte, não me lembro Vênus. Lá que ele falava a língua dele. É, Vênus ou até Marte. É, dublagem, depende da dublagem, aham. Uhum. É, a língua é até legal. Não dá pra entender nada, mas ele entendeu, tá beleza. É que as anteninhas traduzem, né? É. Seria o único país com linguagem universal, né? Mas... Uma coisa seria ruim, cara, porque se o Chapolin vai assumir o governo, vários bandidos e criminosos vão tomar conta do país e ele pra ele enfrentar, tipo o Racha Cuca, o Quase Nada, o Tripa Seca, porra. O Alma Negra. A Alma Negra ia ser nos portos, né, ia ser complicado, cara. Ter que enfrentar todos esses bandidos aí, né? Pô, imagina vocês o chinesinho no, lá na favela do Rio, lá, cara, no Morro do Alemão. Ia ser o Morro do Chinesinho. Sabe? Não, porra, não ia ser mais Rocinha, ia ser Tripinha, que é o Tripa Seca, ia ser o chefe lá. Flávio rachando. Estou prevendo alguns ouvintes cariocas abandonando. Não sei por quê, pô. Ué? Abandonando o Rio, só sei isso, né? Tu quer dizer? É, mas por mais que ele tenha os inimigos lá, ele tem a corneta paralisadora, né? Então ele pode paralisar os inimigos, né? Nós precisamos separar o que é falta de memória, esquecimento, e o que é o esquecimento por desatenção. Então, nós já falamos da corneta. Mas tem essa vantagem, né? Sim, mas não vai usar sempre, né? Ela tem um limite. Não, mas e se ele criar mais? Ele podia dar pro Pop, né? Podia dar pro Pop. É, né? Pop. É. Fora que se apertar, é só chamar ele que ele aparece, entendeu? Aí ele resolve o problema. É, porque ele para as balas com a marreta biônica. É, ele tem o Super Sam também, né? Então, já junto ali. É, mas o Super Sam vai cuidar da O doutor Chapatin vai ser algum ministro lá da... Da saúde, cara. Da saúde, doutor. Como não? Ele só não pode ver sangue. Me dá coisas. Caraca, velho. Tá louco. Enfim. Então tá. Valeu aí, Fernando. Baita candidato. Então vamos para o último candidato, Flávio. Qual a responsabilidade de ser o último agora? Tem que terminar bem, né? Ou tu termina muito bem, ou tu termina como sempre, mal. Né? Ou como sempre. É, como sempre, então. Quero tentar mudar. Não, vamos continuar na mesma coisa, na mesma pegada de terminar lá embaixo, né? Caraca, eu sei onde eu já vou. Cara, tá vendo? É por isso que você não sai do estagiário, cara. Tá vendo? Negatividade, né, cara? A minha candidata, cara. Candidata, olha ela, aí. Oh, opa. Ela vai ser presidenta. Presidenta, é a Bulma, cara. Dragon Ball. O céu resplandece ao meu redor, como as estrelas brilham entre as nuvens sem fim. Só a verdade vai cruzar pelo céu azul, e a verdade vai crescer dentro de mim. Mas só a verdade, hein? Como um vulcão que entra em erupção. Ai, que medo! Só lá vai espalhar, meio a toda a fúria do dragão. Xala, rechala, não importa o que aconteça, sem. Caraca, velho. Dragão, cara, confesso, se ela confesso, ó, eixo, peraí, Flávio, peraí. Confesso botou... que ela possa vir ser uma boa presidenta, mas eu estou muito decepcionado, cara. Eu esperava algo mais empolgante. Não, cara, mas se ela vai lá, vai lá. Vou te dar crédito. Rapidinho. Vou te dar crédito, vai lá. Não, cara, se ela botou o Vegeta no eixo, cara, o Brasil é mole pra ela. Porra, ganhou meu voto. Ganhou minha voz. O problema vai ser ela usar o mesmo artifício que ela usou com o Vegeta e com todo mundo do país, cara. Não, mas aí ele já. Ela já tem ele, bota ele como ministro da defesa, acabou, ele vai acabar com todos os bermes malditos e insolentes. Ou com todo mundo que discordar, né? Mas aí é. Cara, a gestora é rica, não vai precisar roubar, bem sucedida, entendeu? Sim. Inteligente, cheio das tecnologias, faz máquina do tempo, faz tudo em cápsula agora, vai resolver tudo na cápsula. Bem isso, né, cara? Não vai precisar mais estacionamento, né, cara? A gente bota o carro na cápsula, bota um bolso e vai trabalhar. Vai moradia também, espaço, cara. Né? Vai botar todo mundo com casa no bolso, pô. Na hora de ir embora, é só arrumar o canto, joga a cápsula, sai a casa. Acabou da pessoa. Minha cápsula, minha vida, né? Isso, vai ser minha cápsula, minha vida. Então... Mas vai ter o bolso, a cápsula, será? Vai ser o plano, hein, que eles falaram, é o plano, minha cápsula, minha vida. É, cara. Se eu não me engano, acho que no Dragon Ball, eu acho que tem comida também dentro das cápsulas. Tem tudo. Acaba botar o que quiser dentro da cápsula. Como que é o nome do cara do torneio lá que levou água na cápsula que o Mestre Kami deu pra ele? Esqueci o nome Nan. Dele. Isso, Nan, isso mesmo. É, o Mestre Kami encheu um caminhão-pipa pra ele com água e ele levou pra aldeia dele. Isso. Tudo na cápsula, cara. É. Comida, vai acabar o problema de moradia, que a pessoa vai ter a casa dentro do bolso, vai ter carro, acabar problema de estacionamento. Opa, sabe outra coisa que seria legal? Não ia ter mais doentes no hospital, cara. Ela pegava, levava a semente dos deuses nos hospitais e as pessoas tudo ficavam curadas e iam pra casa, trabalhar. Pronto, isso aí. Já pensou em baita... Eu acho que iria dar um probleminha aí, viu? Ah, é? Não, cara. mestre Karim e ministro da saúde. Ia dar problema de superpopulação aí, hein? Ah, é? É. Pô, mas aí a gente levava um pouco pra Namekusei, hein? Ah, então. Ainda bem que o vem é grande. E o Mestre Kami, Flávio? Bom, assim, é. Oi? O Mestre Kami? Ministro da Educação, pô. Não. O Mestre Kami é ministro da Cultura, porque ele ia incentivar mais a Lei Rouanet para os artistas fazerem shows, principalmente aquelas exposições onde as pessoas ficam peladas, sabe? Que ele ia querer ir lá ver todas. A Lei Rouanet ia ajudar muita revista masculina para ele. A Lei Rouanet ia pagar muito ensaio de modelo. Esse aí é fácil de subornar, isso aí. Esse vai ser corrompido, né? É só jogar a Playboy do mês na mesa e tá resolvido. Caraca. Não, o ministro da Educação é o Gohan, então, que só vive estudando. Não, o ministro da Educação é a Tite, porra. Ela que obriga a ciência a estudar, caralho. Gohan. Exato. A Tite ia botar essa gurizada toda na escola. Gohan é esperto por causa da Tite. Não, e fora também que não ia ficar nenhum delinquente, né? Porque ela não gosta de delinquente. o meu filho tá ficando um delinquente, né? Sim, sim. Eu acho que, porra, ia ser um baita governo da Bulma, ia se dar muito bem, cara. E ela tem mesmo um jeitinho de líder. Porque ela tá envolvida em todas, né, cara? Tá no meio de todo mundo. Uhum. Eu sei que é antigo, mas ela deu volta no Deus da Destruição. Arruma o Congresso rapidinho. Ah, é, pois é. Já pensou? Porra. É, vote Bulma. Vote Bulma. Sensacional. Então, nós vamos fazer uma pequena votação aqui entre nós pra ver quem vai pro segundo turno. Os que a gente... Coisa aqui. Todo mundo, dos que a gente falou, todo mundo vai votar. Só não pode votar no seu, porque senão daí é óbvio que vai dar empate, né? Uhum. Então vamos lá. Eu vou abrir a votação aqui e digo já. Pra mim, MacGyver será o meu presidente no Palácio do Planalto lá. Olha aí. É. Flávio, em quem tu vota, Flávio? E por quê? MacGyver também, cara. Olha aí, dois votos já pro MacGyver. Caraca, olha aí. Fernando. Cara, eu ia de Lion, mas depois dos argumentos do MacGyver, não tem nem o que falar. O cara vai ganhar no primeiro turno, pô. É MacGyver na cabeça. Olha aí. Já tem 50% dos votos. Mais um, já se elege o primeiro turno. Wagner. Eu vou estragar a brincadeira, eu vou votar no Chapolin. Eita porra, aí. Michele. Cara, eu vou votar na Bulma. Gostei do programa de governo dela. Anderson. Olha, pra mim, Chapolin. Eita cara, porra. Olha aí, faltou alguém votar, não? Não, né? Então, Chapolin e MacGyver no segundo turno, olha só. Que loucura. MacGyver e Chapolin, que universo eu veria algo do tipo, cara? Nunca veria algo assim. Que crossover, fala aí, Timo. Bota crossover nisso. Muito louco. Bom, pessoal, acho que vamos terminando por aqui esse cast muito louco, né? Cheio de candidatos. Olha, sinceramente, vou ser muito franco aqui, me surpreenderam demais, assim. Eu acho que talvez o meu tenha sido menos original, assim. Porque a maioria sabe que eu gosto muito de Cavaleiros, então achava que eu ia ou Saga ou alguém do tipo. Tenho quase certeza. Contar que tinha gente que não queria gravar, hein? Quem é que não queria gravar? Denúncia! Né? Denúncia! Ah, sim! Bota... Oh, porra, bastidores aí, os bastidores do ator, hein, caralho. Ah, olha, salve aí. Bastidores. É, então agora vamos para as considerações finais e as despedidas. Flávio! Foi muito bom gravar esse cast e vote Bulma. Eita pô, já tá pedindo voto já. Fernando! Então, vou agradecer mais uma vez pela oportunidade de gravar o cast aí e lero, lero, lero, lero. Ok, Anderson. Muito obrigado pela oportunidade aí de estar podendo gravar. Acompanho o cast, esse cast aqui foi o que me iniciou no mundo do podcast. E é só amores por esse podcast aqui. Ah, que delícia, cara! MacGyver vai ganhar disparado essa daí, porque o cara vai esvaziar os bolsos ali e vai falar que é a solução para o Brasil. Aí tira um clipe. Um clipe de clé. Ok. Yeah. Michele! Bom, primeiro agradecer aí pelo convite aí. Esse é um dos podcasts realmente que eu considero, ouço bastante o Machine Cast. E só avisar que tem que ser Lion, porque a presidência não é feita só de um homem, e sim de seus ministros também. E é isso aí, obrigado. Caramba, hein? Foi só queria ressaltar uma coisinha aqui, pontuar uma coisa sobre o Richelle conversando. Cara, o sentimento da nostalgia, porque o sotaque é muito parecido com o do Felipe Zu, cara. Puta que pariu. Chega a lacrimejar os olhos aqui. Calma, Blue, calma, Blue, calma. Chega a dar uma beliscada na cueca, né? Ixi, Maria. É por isso que pintou aqui no chat privado alguma coisa aqui. Depois eu leio. Wagner! Opa! Ah, é o seguinte, cara, agradecer aqui o espaço. Adorei gravar com vocês aqui e tal. E eu também ouço Machine, né? E é isso, cara. Obrigado pela oportunidade e que venham as próximas. Cara, jabazinho aí do teu podcast. Ah, sim, eu esqueço, cara. Eu sou uma mula. Eu sou lá do EitaCast, né? Um podcast aí tipicamente nordestino, né? E que a gente fala sobre tudo, né? Não tem preconceito com nada e fala sobre tudo lá, o que vier na cabeça da gente lá e fala. E a gente tá no eitacast.com.br. Quem se interessar, é só acessar lá que é sucesso. Olha aí. Então. E eu queria fazer. Eu queria só fazer uma menção honrosa. Que quando vocês me falaram que era sobre coisa velha, eu achei que era coisa velha, tá ligado? E eu tinha aqui um outro candidato aqui que eu acho que esse aqui ninguém lembra. Não, mas peraí. Posso fazer antes, antes de tu falar, eu não entendi muito bem o que tu falou. Quando a gente falou pra ti que era coisa velha, tu achou que era coisa velha. Mas é coisa velha, isso. Então eu não entendi muito bem. Não, mas essa aqui é muito velha. Ah, é mais isso. Velha do que dizer. Ah, vai ser igual o senhor lá no cast de séries lá. Isso, deve ser. Uma coisa que ninguém conhece. Não, mas não foi o senhor A, foi o Dudu. Do Papo de Gordo. Foi o Dudu? É, então o Dudu Salles do Papo de Gordo. Fala, Wagner, então. Não, essa aqui você pode até cortar, pode, sei lá. Não, fala aí. Quiser. Ia ser a minha segunda opção, caso alguém utilizasse o meu primeiro, né? Que é o Leroy Green. Leroy, ninguém fala. Vamos tentar adivinhar quem é o Leroy. Eita. Oh, do aquele que lutador, aquele? Quem é o mestre? Isso, ah, do quem é o mestre? É o último dragão, cara. O último dragão, louco. Esse é velho. É. Então, eu escolhi ele porque ele tem motivação. E tem a frase motivacional mais estranha, cara. Tem um momento lá que o mestre dele fala o seguinte, abre aspas. Existe um lugar onde você não procurou. E é lá, somente lá, que você vai encontrar o mestre. Fecha aspas. Caraca. Essa é a frase do cara. Parece que é alguém tentando encontrar o mestre dos magos. Nossa. Mas eu vou te dizer o seguinte, isso não é mais velho que Mad Max, viu? Mad Max é de 79 e o Último Dragão é de 85. É de 85, é. Mas é tipo assim, é pela visibilidade, né? Pouca gente viu isso aí, né? É, por ser obscuro, não, né? Por ser obscuro. É, a galera não lembra. Porra, não, mas... Exposição. Porra, eu nem vou contar a minha história com esse filme aí, porque eu vou deixar pro cast onde ele for citado, então... Fiquem aí no aguardo. Bom, primeiro, então, antes da gente se despedir definitivamente aqui, obrigado, Flávio. Obrigado, Fernando. Feliz em ter tu aí de novo, cara. Espero que no próximo tu esteja aí. Anderson, cara, muito obrigado. Eu sei que tu acompanha a gente desde o começo aí. Tá sempre firme e forte aí. Sempre comentando, mandando e-mail. De vez em quando a gente fala aí fora do podcast, fora dos assuntos do podcast. É um prazer te receber aí. Richelle, muito obrigado, cara, por ter aceitado o convite aí. Peço desculpas por ter esquecido que tu ia gravar. Convidei mais uns três que eu mandei embora porque eu tinha prometido pra ti. Pô, cara, eu me sentiria honrado, tá? Se fosse eu me sentiria honrado. Olha só, chegou na hora do cast, o Richelle bem assim, aí vai rolar, eu... Hã? Rolar o quê? Do que tu tá falando? Quem é você, né? Quem é você? Tem pão velho aqui não, pô. Ai, ai, ai. Mas aí deu tempo de consertar e o Richelle participou com a gente. Um grande abraço. Richelle que já participou de uns vídeos com a gente lá no YouTube. Quem quiser assistir, sei lá. Wagner, muito obrigado. Pessoal, ouçam lá o EitaCast. É muito legal, muito divertido. Esperamos que vocês tenham ouvido aí a gente lá no Capotino Cast, a nossa participação lá. Espero que vocês tenham gostado desse cast. Não esqueçam de votar. E eu gostaria de perguntar aqui pra vocês todos. Será que o Spider tá ouvindo a gente agora? Eu só sei que... Eu sei que em qualquer lugar que ele estiver, nesse momento ele está profundamente triste, desanimado. Eu acho que achar que ele está triste e desanimado justamente nesse momento é um otimismo demais. Porque ele pode estar aí assim o tempo todo. Tchau, pessoal. Até a próxima viagem no tempo. Leitura de e-mails e comentários. Comente no site ou mande seu e-mail para contato@machinecast.com.br. Não recebemos e-mail. Não mandam e-mail. Aí depois não vão ficar chorando, hein? Off topic. Quando terminar o cast... Eita, falhou. Eita, falhou. Picotou, ó. Picotou. Tá picotando, Tibru. Tibru. Ih, faltou luz lá. É, isso bem que ele falou. Que... Foi falar mal do... Tá vendo? Tá lá, foi falar mal de político, o pessoal corta logo a internet. É, vai bem tanto. Ó o golpe, ó o golpe. Acho que ele é caiu, golpe. Caiu. Caiu. Voltou. Caiu. Uma... Cair não chegou a cair, mas... É, enfim. Acho que deram uma facada nele. Hein? Caraca, tipo, fizeram fizeram impeachment do Team Blue. Será que sim, mas a gente continua sem ele, não? Eu espero ele voltar. Eu espero ele voltar. Teve golpe. Hashtag teve golpe. Assume golpe. Aí, Flávio. Assume aí. Ih, não tem essa. Não, foi não. Vamos falar do quê? O que é o tema? Sobre o que é? Ah, não, tá de sacanagem comigo, né, cara? Não, eu nem falo. Não, mas é sério, que eu vou te excluir dessa porra. É sobre o que é o tema, gente? Eita. Eu vou excluir vocês. É sobre nióbio e grafeno, né? É, deve ser. Nossa. É sério, eu passei a pauta pra todo mundo, né? Todo mundo sabe a pauta, né? Certo. Não esqueci ninguém, né? Tipo o Richelle, que eu nem sabia que ia gravar. Não, o Tom esqueceu de passar pra mim. Ah. Como assim esqueceu, cara? Dos candidatos, carai? Ah, era dos candidatos. Eu achei que você tinha gravado esse. Porra. Tá difícil. Não, esse a gente ia gravar umas duas semanas atrás, mas aí o Edu falou que queria votar na Fada Bela, aí o Tim Blue vetou. Nossa, ah, caralho, não, ah não, não. Ai, ai, ai. Oh, cara, eu tô tentando me lembrar da frase que eu ia falar no começo do cast e eu esqueci. Peguei com as calças. Então tá, vamos testar o áudio então. Flávio, fala aí, vamos ver. Fala aí, vamos ver. Beleza, Fernando. Fala aí, vamos ver. Richelle. Brasil acima de tudo, vocês sabem o resto. É. Anderson. Fala aí, vamos ver. Vai, né? Fala aí, vamos ver. Puta que pariu. Ai, tá ai, ai. Bonito. Fala aí, vamos ver. Ah, agora sim. Então vamos lá, vamos começar então essa bagaça. Pera aí. Tem que... Tá gravando aí o backup, né, ô? Ah, aparentemente sim. Tá, porque tá esse bem. Arrombado aqui agora tá gravando. Tá gravando aqui também. Pô, senão a gente perde lá, que nem foi o cast lá do... Depois pô, o melhor cast que nunca teve, puta que pariu. Deep Web. Isso vai ficar que nem o primeiro cast de Resident Evil que a gente gravou no 10. Vai ficar só na lembrança do melhor cast de Resident Evil que a gente já gravou. É, tudo uma tudo ótima que é bom, convidada que nunca participou. E nunca mais vai participar. Nossa. Posso me ser, com licença? É. Tudo que é bom nunca existiu, né? Então. Isso aí. Eita, qual outro? Tô querendo roubar a vaga de brisador de... Do ai, ai, ai. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Team Blue, bem-vindos a mais uma viagem no tempo. E só um pouquinho aqui. Ô Anderson, por que tu tá gravando isso? sei lá, cara. Foi difícil chegar. Mudei todos os planos, mas tamo aí pra gravar. Não, a gente não tá. Porque você tá gravando. Não faz parte do cast. Eu tô perguntando não. Por que que tu tá gravando a chamada no teu computador. Não sei. Para a gravação, porque isso prejudica a banda. Peraí. Ele vai usar como provas. Eu acho também, tá tentando se defender de alguma coisa, caso aconteça. Ou ele quer vazar o cast antes do lançamento. Eu acho que é isso. Eu também acho. Quer vender no mercado negro da Deep Web. Não pode vazar sem edição, não. Senão fica igual o filme do Wolverine lá. Nossa. Cara, eu assisti aquele filme do Wolverine assim, mano. Nossa, velho. Sério? Uhum. Cara, que não, um amigo meu me chamou pra assistir aquele filme lá. E saiu o filme, era DVD, né? Caraca. Eu fui assistir e faltavam algumas coisas. Ai, ai, ai. Beleza, vamos de novo. E agora ele, Ricardo Spider. Olá a todos. Cara, me lembro. Quase igual, quase igual. Quase, né? Cara, na moral, quem foi que fez aquela imitação aí no cast passado? Ficou muito bom, velho. A do Amorim? Não, não. Qual a imitação de quem coisa. Tá falando? Qual foi? Foi de um personagem aí. Pô, Let's Get Ready to Rumble foi o... Foi! Ah, foi o Spider. Nossa, que foi fez. Foi Spider. Foi. Porque virou vírgula do... Foda do... ali, maluco. Virou vírgula sonora do cast. Vamos lá, começar então. A chamar. Puta, agora eu lembrei qual é a frase que eu ia falar no começo do cast, cara. Puxa vida. Eita, a frase era... Eu não acho que quem ganhar vai ganhar ou quem perder vai perder. Eu acho que todo mundo vai perder. Mas é isso aí. É isso aí mesmo. Ai, ai, ai. Vai... Fique na guarda dos filmes, do cast dos filmes aí. Eita, porra! Opa. Oi! Oi! Fala. Oi! Tamo aqui! Alguém precisa usar o banheiro. Não, peraí, tu tá no banheiro gravando? Tu tá de sacanagem com a minha cara. Não, tô na sala e meu filho vem do quarto ali pra usar o banheiro. Eu não entendi. Ele vem gritando na casa toda. Ele vem gritando, vou cagar! Vou cagar, pô! Bom, deixa eu encerrar aqui e aí depois a gente continua. Eita, pô, cachorrada, hein? Show bonito. Mais um participante. É, pô, sete animais hoje. Pô, essa fela da puta dessa cachorra começou a latir, mano. Ainda bem que chamou o cast já. Pô, ainda bem que ela tá latindo, imagina se ela tivesse miando. Não, cara, mas seria melhor, porque, velho... Essa cachorra é um inferno, cara. Cara, foi no final, pô. Puta, eu esqueci de falar. No final, eu tô mutando essa porra desde que começou, cara. Sim, ele tá mutando desde que começou. É, eu tô vendo aqui. Eu percebi. É. Mas eu esqueci. Eu tô caladinho aqui, não é porque eu não tô gostando da gravação, não. Eu tô adorando. Meu problema é que a imunda da cachorra, sinceramente, ela não para. Fica imaginando. Na próxima, dá um Rivotril pra ela que ela vai ficar tranquila. Pô, cara, se fosse minha, até que eu faria isso, mas não é da vizinha, cara. Aí, é, mas como é da vizinha, tu dá um Rivotril. Chama o Ciro pra discursar pro cachorro. Manda pra Venezuela que eles resolvem. Nossa. Gente, eu esqueci de dizer no cast que eu achava que se o Spider tivesse participando, com certeza ele ia votar no Kira. Ah, tá. Death Note. Nossa, pra matar, senhora. Pra matar todo mundo. Certeza, todo mundo. Cara. Certeza que é o candidato preferido do Spider é o Kira. Porra! Aí, ó, que bad, hein? A Bulma ia ter uma solução pra essas cachorradas abandonadas aí, ó. Eita, pô. Botar logo dentro da cápsula. É, tem que botar no grande duas, né, cara? Ô, pra quem tiver curiosidade em quem ia ser a indicação do Edu, o Edu ia indicar o Curupira. Curupira? Nossa! Se não contente com o Curupira, ele talvez indicasse a Fada Bela, né, Flávio? É. Ou a Priscila, do TV Colosso. Isso, a Priscila do TV Colosso. Professor Raimundo também. Não, eu votaria na Priscila, cara. Ah, o pessoal na Venezuela também votaria nela. Olha o tamanho da cachorra. Alimentar muita gente. Eu ia colocar o Seu Madruga, mano. Seu Madruga? Ah, Seu Madruga é um candidato tão foda, cara. É? Olha aí. Eu era a minha segunda opção que eu falei. Mas o Seu Madruga ia fazer muito caixa 2, cara. Nossa senhora, cara. Nossa, o seu Madruga ia ser o rei do caixa. Ele podia ser o ministro da habitação, né, cara? Normal aqui no Brasil. Não, o seu Madruga com certeza ia sair da presidência e ia pro MST, cara. Ah, com certeza. Certeza, cara. Porra, ia invadir todos os prédios aí, cara. Certeza. A porra da porta do... Aí ele só grava a porta específica, filha da puta. Desculpa a palavra, caralho, viado, rompado. Porra. Pera aí que eu vou trocar aqui. É que eu troquei Flávio, a porta. Flávio falou tanto que voltou a chover aqui. Caraca. Aí tá chovendo? Aqui tá chovendo. Aqui tá chovendo agora de novo. Agora que eu comecei a gravar, gente. Vou me despedindo de vocês aqui. Foi muito bom gravar com vocês. Espero que vocês tenham gostado também. Nossa, opa, valeu, Bruno. Foi a minha primeira vez, mas eu gostei. Muito bom. Olha só, nem todas as primeiras vezes são decepcionantes, né, Anderson? É, não, essa daí eu gostei. Não doeu, né? A primeira eu não me lembro, mas. Eita, pô. Essa daqui eu gostei. A primeira eu não me lembro, mas essa foi boa, né, cara? É, ele não via, tava de olho fechado, alguma coisa assim, tava de costas. Tava de costas, aí é foda. Não, com a segunda é melhor ainda. Não sei. Se tu não lembra, não existiu, então. É. Não. Primeira vez é tua, tu escolhe se quiser. Foda-se. Não, segundo Chorume é outra coisa. Opa, como é que é? Jabá de outro podcast aqui? Pode fazer jabá? Pode fazer jabá aqui. Não podia fazer jabá antigamente. Já tá podendo, acabou, velho. Agora aqui é só pros offs. Ah, entendi. No off pode, é, tá certo. Off pode. No off sai se o editor quiser. Mas no cast também, viu? Um pi muda tudo, cara. Só botar um pi muda tudo. É. E ok, mesmo. Piada velha do Machine. Vou contar a piada. Conhece a... Ah, não, lá vem. Conhece a piada do pintinho sem bunda? Foi peidar e explodiu. Essa foi tão boa que o Team Blue realmente caiu agora. Voltei. Ah, voltou. Nossa, internet. Tá bem? Ainda bem que ele perdeu a piada. Pô, ainda bem. Ainda bem. Não. Cara, deixa eu contar a história, cara. Deixa eu contar a história. Entendeu? O pai de um amigo meu, cara, tava muito doente, e o médico foi e receitou um supositório pro... Eita porra. Pro pai dele, entendeu? Aí a mãe dele falou assim, vai lá na farmácia, cara, compra esse supositório... E pede pro farmacêutico botar na minha conta que depois eu acerto com ele. Aí ele foi com a receita, foi correndo desesperado. Vai logo que teu pai tá passando muito mal. Era um supositório. Aí, quando ele chegou lá na farmácia, ele entregou a receita, pegou o remédio e saiu correndo. Sem falar nada. Aí o farmacêutico, é pra botar na conta da sua mãe? Ele, não, pra enfiar no rabo do meu pai. Que pariu. Nossa. Caraca, velho. Tá certo, né, cara? Tava um velhinho na praia desvirando uma tartaruguinha. A tartaruguinha tava de barriguinha pra cima, né? E ele desvirou pra ela poder voltar pro oceano, né? Pro mar. Uhum. Aí um menininho chegou, viu aquilo ali, o velhinho abaixado, desvirando a tartaruguinha, e falou: velhinho! Por que você está desvirando essa tartaruguinha se tem 2 milhões de tartaruguinhas viradas no mundo? O velhinho olhou pra ele, assim, se levantou, bateu nas calças, respirou fundo e falou assim pra ele: vai tomar teu cu. Que pariu, velho. Moral da história, né? Não se meta nos assuntos loucos. Aí, tio Blue. A mulher chegou pro cara, né? A mulher do cara chegou pra ele: amor, você prefere uma mulher bonita ou uma mulher inteligente? Ele falou: cara, nenhuma das duas, você sabe que eu só gosto de você. Caraca, velho. Puta que pariu. Caraca, aí, né? Não, aí. Moleque. A mãe tava fazendo almoço, né? Aí tava o filho do lado lá e o pai tava do lado de fora da casa, entendeu? Uhum. Aí ele, vai lá, chama teu pai pra dentro, garotinho. Pai! Eu não entendi essa. Chamou pra dentro, pô. Puta que pariu. Se tiver que explicar a piada, acabou a graça. Mas já que o negócio é nostalgia, eu quero saber de vocês. Quem é que sabe como é que come gato com batata? Putz, eita. Como é? Como é que come gato com batata? Ah, Timbu, então como é que o elefante se suicida? Não, então? Eu quero saber como é que o gato come gato com batata. Depois o elefante se suicida, porra. Ah, então beleza. Não sei. Ninguém sabe? Não. Olha. Bota as eu batatas sei, bota na patinha as dele. Na pata. Vocês falaram ao mesmo tempo, eu não entendi. Bota a batata nas patinhas dele pra ele não te arranhar. Não, pra ele não te arranhar, cara. Tá aqui, pariu. Cara, eu passei minha infância tentando saber como é que é que acabou essa porra, essa piada. O Silvio Santos nunca deixava. Ele nunca deixava. Sempre cara. Ia contar, ele parava. Né? Sempre, sempre. Fala aí, então, ele, na verdade, como ele é que nem é deixava, que o elefante, né? Quando ele é que o elefante começava a falar, ele já cortava. Depois da tu poste. Como é que o elefante se suicida? Como é que o elefante se suicida? Fala, porra, quem é que perguntou aí como é que o elefante se suicida e não responde? Ué, ninguém Anderson, sabe, não? Foi tu? Eu sei. Eu não sei. Eu também. Ô, louco. Ninguém sabe. Só sabe o Silvio, não sabe a resposta, caralho. Enfia a tromba no cu e assopra. Eu sopro. Puta merda, mano. Caraca, mano. Machine Cast proibidão. Ué. Já que é pra falar de piada velha, e a parte mais sexual do elefante? Eita porra, a parte mais sexual do elefante? Não sei. É. Ninguém sabe? Não. É a pata, onde pisa fode tudo, cara. Caraca, velho. Vocês não pensam, não, cara? Não, não me pensa, cara. Eu porra, tô me sentindo um ancião lá de 250 anos, cara. Esses dias, a Serred falou assim pra mim: a partir de hoje eu vou dormir de calcinha preta. Eu fiquei bolado com aquilo. Calcinha preta? E ela, sim, pinto morto merece luto. Nossa. Carilha. Ah, cara, hein? Nossa. Toma aí. Caraca, mano. Você acabou de ouvir Machine Cast. Compartilhe, comente no site machinecast.com.br.